Começa agora, Madrugada Podcast. If you're so funky. Funky. Rádio RND, Madrugada Podcast. Tá começando aí mais uma edição do Madrugada Podcast, aqui na Rádio RND. Eu, Marcílio Gabriel, estarei aqui com você aí na sintonia pra começar muito bem a sua madrugada, beleza? Bom, o programa de hoje tem som do Rolls Royce, tem The Whispers, tem Grover Washington, Koi The Gang, Anita Baker, The Gap Band. Tá bacana a coisa hoje, hein? E pra abrir o programa, a gente vai com Babyface, Mike and the Girl, aqui no Madrugada Podcast que tá no ar. Segura! Always in my heart, number one and number two. Third, Madrugada Podcast. We'll be right back. Podcast. Esse é o Madrugada Podcast. E essa aí é a música de Rose Royce com Love's in the Air. Som de 1980. E esse som aí, pra quem gosta de sample, ele se encontra na música Good Clothes, do disco Get Back, de 2007. Então aí é mais um sample aí. Se você já sabia, beleza. Se você não sabia, fica aí a informação. Depois você coloca lá o som do Little Brother, Good Clothes, pra você lembrar do sample. Antes rolou The Whispers and The Beat Goes On. E abrindo a sequência, teve o som do Babyface com My Kinda Girl. Sonsaço aí, né, do Babyface aí. Babyface que eu não sei se todo mundo sabe, mas aquela música do Eric Clapton, né, a Change the World, é dele, é do Babyface, né. Babyface na parceria com o Eric Clapton, né, uma das maiores músicas aí do Eric Clapton, né, um dos maiores sucessos do Eric Clapton. E uma música aí que é um hit mundial, a Change the World, do Eric Clapton e colaboração do Babyface. Certo? Esse é o Madrugada Podcast que não para, o som não para. E agora a gente continua com muito mais funk, ou melhor, com jazz funk. Tem um som aí do Grover Washington Jr. com o Knucklehead aqui no Madrugada Podcast. Segura! We'll be right back. Madrugada Podcast. laughter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta cool this anger from this mess that we've made. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, so, so hot, lady. Too hot. Gotta cool this anger. Oh, I've gotta cool this mess we've made. It's so, so hot, baby. Yes, it's so hot. I just can't take it. I can't stand no more, baby. We were once lovers. We took our vows. A man and wife forever. Whoa. Baby, leave more than this. It hurt me so bad. But I know I've got to leave. Shelter, baby, gotta run for shade. It's too hot, it's so, so hot, baby. Gotta cool this anger, gotta cool this mess we made. It's so warm, so warm, it's hot, baby, yeah. Madrugada Podcast. Cause we got love times. Esse é o Madrugada Podcast, com o som aí do George Benson, Love vs. Love, né, o som de 1980, um clássico aí da Soul Music, né? George Benson é mestre, né? Essa música me faz lembrar, sabe do quê? Que veio agora aqui na mente. Eu lembro da reeleição do Barack Obama lá nos Estados Unidos. Rolaram as votações, né? O dia da eleição. Aí no fim do dia teve o resultado. Eu lembro que a TV brasileira entrou no ar pra dar o resultado, né, da reeleição do Barack Obama. E eles foram com um link ao vivo lá em Chicago. E tipo, a galera na praça, assim, comemorando a reeleição do Barack Obama e rolando esse som de fundo, né? Esse som aí do George Benson, assim, tipo. Eu tava em casa, assim, assistindo, falei, olha lá, que louco! A galera curtindo o George Benson, assim, e fazendo festa pela reeleição do Obama, assim. Aí toda vez que eu ouço essa música, eu lembro dessa imagem. Antes rolou o som do Queen the Gang com Too Hot. E abrindo a sequência, teve o Grover Washington Jr. com Nuclehead. Som de 1976. Um som que foi muito sampleado no rap, né? Não só no Brasil, mas como na gringa também, né? Esse som aí do Grover Washington Jr., né? Que é uma fusão aí de jazz funk. Um clássico também. E você só ouve aqui no Madrugada Podcast, não é verdade? Bom, o som não para. A única coisa que vai parar agora sou eu, né? Vou parar de falar pra gente ouvir música. A gente vai agora numa sessão mais calma, mais tranquila. E vamos ouvir aí o som da Anita Baker, Same Old Love, aqui no Madrugada Podcast. Segura! Of the times we've had some. Madrugada Podcast. out of my life. Madrugada Podcast. Madrugada Podcast. Esse é o som aí do Champagne com I'm on Fire, né? Olha aí, ó, charmosa, né, essa música, né? Que também, pra quem se liga em sample, é o X, né? Usou na música Tudo Por Você também, naquela coletânea do KLJ, na batida volume 3. Aliás, a produção é do KLJ, né? E aí foi usada aí o sample do Champagne com I'm on Fire, na música do X, a Tudo Por Você também, É, saiu na coletânea do KLJ e posteriormente saiu no segundo álbum solo do X, o Fortificando a Desobediência. A música que eu gosto bastante. As duas, né? A original e a sampleada. Antes rolou o som do The Gap Band com Yearning for Your Love. Também sampleada, né? Só que no disco do Nas, no U-Matic. No clássico U-Matic, né? Disco de rap aí dos anos 90 que todo mundo gosta, vai. Não conheço ninguém que não gosta do U-Matic, do Nas. E essa música aí do The Gap Band foi sampleada na Life's a Beach, né? O som aí do U-Matic, uma das tracks do U-Matic, do Nas. E abrindo a sequência, teve a maravilhosa Anita Baker com Sam All Love. Né, meu? Essa música aí é demais, cara. Eu tenho um vinil dessa música, um vinilzinho raro, que é o do Raptor, né? Eu tenho em bolacha, em vinil. Isso aí foi difícil achar, hein? Mas achei e tá lá na minha coleção. O disco da Anita Baker. Não empresto, não vendo, não tiro nem da estante. Fica lá, guardadinho lá. Tão raro que é e que eu gosto bastante. Porque além dessa música, tem a Sweet Love também, né? Que acho que é o grande sucesso da Anita Baker. Acho não, tenho certeza que é o grande sucesso da Anita Baker. Bom, chegamos aqui ao final de mais uma edição do Madrugada Podcast. Ah, é, passa rápido, tô ligado. Mas foi da hora aí, deu pra gente falar um pouquinho, trocar uma ideia e ouvir um som, não é verdade? E na semana que vem tem mais programa aqui na Rádio RND. Você fica ligado aí, porque a Rádio RND toca som 24 horas, viu, bicho? Então, ó, rapnacionaldownload.com/rádio. E aí, rolando rap, rolando som 24 horas por dia. Sintoniza aí, acessa aí, né? E toda quarta-feira tem o Madrugada Podcast com essa programação mais, né? Mais antiga aí, mais cor de velho, né? Mais cor de velho, mas a gente gosta, porque eu sou novão, viu? E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Semana que vem estaremos de volta. E eu espero aí a sua sintonia. Ah, lembrando que esse programa, assim que terminar, assim que eu parar de falar aqui, ele já vai ficar disponível para download no site, para você baixar e ouvir em qualquer lugar, em qualquer horário, e compartilhar aí nas suas redes sociais, falando, olha, Madrugada Podcast saiu, novo, tal, baixa aí, para ajudar a gente também, né? Mas é isso aí, pessoal, então, na semana que vem estarei de volta e a gente se ouve, beleza? Até lá! Madrugada Podcast.